são diferentes, são pessoas diferentes. Olha, o Netinho voltou a ser internado e realmente é dramática assim a situação do Netinho, não é? Mas ele é um cara de muita força, é um cara de muita crença e é um cara que transmite uma energia impressionante, a energia dele, doente. Ouçamos aqui o áudio que ele fez ontem. Hoje, possivelmente, ele já fez algum áudio, não vi ainda, mas esse aqui é de ontem, ó. O áudio que ele fez no hospital. O seu Netinho, hoje é 11 de maio. Fiz a biópsia, foi ótimo, não sinto nada. E coloquei o portocarte aqui, ó. Tomei duas anestesias, não sinto nada. Deus é muito bom. Os médicos são ótimos, o Alencio está excelente. Choro porque isso é emotivo. Doutora Glória é uma das melhores oncologistas do mundo. Doutora Paraná é uma das melhores do mundo. Amanhã vou fazer biópsia de medula, vai dar tudo certo de novo. Excelente, não sinto nada, dou zero, deu tudo certo. Deus é muito bom comigo. Pois é, esse foi o áudio de ontem do Netinho. Hoje ele está fazendo outra biópsia. Provavelmente ele vai publicar, né, o resultado dessa outra biópsia. É impressionante, né? É assim, a força dele, porque outra pessoa qualquer estaria destruída, teria arrasada. E Netinho volta ao hospital, ele tem um linfoma e que voltou. É, meu amigo, não é fácil não. Que força tem esse Netinho, que força. Olha uma nota aqui do Sistema Fé Comércio Ceará, por meio do Sesc Senac, vai realizar a 16ª edição do Encontro Sesc Povos do Mar. A programação é gratuita, acontece de 15 a 18 de maio em Fortaleza, com atividades no Aterro Praia de Iracema, Enseada do Mucuripe, Barra do Ceará, Praça São Pedro e Sesc, Iparana, Reserva Natural. Vai reunir representantes de comunidades litorâneas, mestres, artistas, artesãos, jangadeiros, brincantes e grupos culturais de diferentes territórios do Ceará. A proposta é valorizar saberes e práticas tradicionais que integram a formação cultural do Estado. Essa é uma ação deste ano, integrando a programação da Semana S, e marca mais um momento de culminância do projeto Povos do Mar. Ao longo do ano, o SESC realiza visitas, articulações, ações junto às comunidades. O encontro aberto ao público apresenta parte desse trabalho em forma de oficinas, vivências, rodas de conversa, feira, apresentações culturais e práticas alimentares. É uma programação que prevê mais de 200 atividades entre oficinas e vivências, incluindo percursos em trilhas no SESC e Iparana, Reserva Natural. A feira de artesanato deve reunir cerca de 150 artesãos com representantes de várias regiões do Ceará. Nós temos, inclusive, no domingo, teremos, domingo 17, a exposição flutuante Aquavelas. Vai reunir 95 jangadas em uma galeria a céu aberto no mar do Mucuripe. Muito legal, hein? Muito legal, muito forte essa edição. Exposição passa a ter 14 novas velas. Eita, o coletivo de artistas responsáveis pelas pinturas, formado por Lana Guerra, Júlio Silveira, Totonho Laproveitera, Mano Alencar, Edmar Gonçalves, Almeida Luz, Andréa Dalólio, Hélio Rola, Vando Faria, Luiz Freire, Ronaldo Cavalcante, Zaquira, Ana Débora e Gerson Ipirajá. É, temos também aqui uma, é 15, 16, 17 e 18. Que dia é 15? Sexta-feira. 15, sexta, 16, sábado, 17, domingo e segunda-feira, 18 de maio. Vamos ouvir aqui o que nos diz o Paulo Leitão, que é consultor de programação social do SESC Ceará, a respeito dessa programação. A FECOMércio, por meio do SESC e do SENAC, realiza esse ano o 16º Encontro SESC Povos do Mar. Ele acontece conjuntamente com a Semana S, que é quando o SESC e o SENAC mostram suas programações, os seus programas, suas formas de atuação na sociedade. Esse ano acontece o Povos do Mar do dia 15 ao dia 18. Começa no dia 15 aqui na colônia SESC Parana, depois dia 16 e 17 na Beira Mar. Também acontece simultaneamente ali no Centro Cultural da Praça São Pedro da UFC, né, no dia 15, 16 e 17, e encerra dia 18 com a fragata ali no Museu Orgânico Albertos, ali na Barra do Ceará. São 4 dias intensos de programação. No dia 15, aqui à noite, já começa com as rodas de conversa, dia 16 de manhã com as trilhas em Parana também. Dia 16, a partir de 3 horas da tarde até as 10 da noite, muita programação na beira-mar e no aterro. Dia 17 também, de 3 horas da tarde a 10 da noite, com muitos shows, muitos estandes, contando um pouco as formas de atuação da FECOMércio. E nós vamos ter também o Aquavelas, que é quando as velas pintadas pelos artistas conjuntamente com os jangadeiros saem do Mucuripe. No dia 17 pela manhã, as velas estão saindo para o Mucuripe. Dia 18, na Barra do Ceará, nós temos a fragata também, a corrida de canoas de zinga, os tarrafeiros se encontrando. Então, são programações diversas, ocupando diversos espaços sociais, tanto de Caucaia como de Fortaleza. E a gente conta com a participação de vocês. Muito bem, então obrigado aí ao Paulo Leitão, consultor de programação social do SESC Ceará, que nos falou sobre a programação. Obrigado a todos envolvidos, Praia de Iracema, Barra do Ceará, Praça São Pedro e SESC Parana, Reserva Natural, 15, 16, 17, 18, agora, 16º Encontro SESC Povos do Mar. Que maravilha, participem todos, participem. Olha, viralizou. Uma mulher, uma igreja cristã, disse que foi possuída pelo espírito de Shakira. Rapaz. Retirada. O processo de retirada. Possuída por Shakira. Parece Shakira. É, no início ela cantou um Waka Waka aí, que é a música da Shakira da Copa de 2010. Rapaz, Shakira tá meio desafinada, a Shakira, mas, né, lá naquele calor todo, naquela agonia toda, né, e aí seguiu lá a luta pra tirar a Shakira do corpo dela. É, não é brinquedo não, não é fácil não. Pensão alimentícia, rapaz. Eu fiquei impressionado com isso aqui, ó. Um homem recebe voz de prisão por dever pensão, porém os filhos moravam com ele. Quanto à validade do mandado de prisão do condutor do veículo, ele se demonstrou surpreso, né, e alegou desconhecer essa condição dele. Como você tem a guarda dos filhos e tem que pagar a pensão ainda, é complicado. Hoje no Brasil, a pensão alimentícia é a única causa civil de prisão, né, que é uma não criminal, né, quer dizer, de falta de pagamento de algum dever, alguma obrigação que ele tinha, né. Eu não vou adiantar falar nada, vocês estão falando que tem um mandado de prisão, a única coisa que dá cadeia hoje no Brasil é isso aí. Se tiver, vou preso, perco meu serviço, perco minha vida, né? A mulher ligar e falar, ah, ele não tá pagando pensão, mas as crianças estão morando comigo. Nunca fui preso na minha vida, nunca puxei uma cadeia. sempre trabalhei. O cara tá trabalhando, ele é motorista, tá lá no caminhão, chega a polícia com mandado de prisão, e ele diz, os meninos moram comigo, a mulher já tem outra pessoa lá e tal, mas o policial foi cumprir a ordem lá, e aí o cara leva preso, destrói a vida de uma pessoa, né, e um transtorno, acredito que isso tenha sido uma falha, não acredito que isso tenha sido uma falha. Porque se as crianças moram com ele, ele não comunicou, algo assim aconteceu. Enfim, algo aconteceu, né? É preciso ter muito cuidado. Quem tem essas causas, principalmente relacionada à família, deve procurar a justiça para solucionar tudo isso. Em caso de mudança, nessas questões assim, ficou desempregado, está sem o dinheiro, esclarecer tudo direitinho, para não ser surpreendido. Porque se não esclarecer, vai ser surpreendido mesmo. E a autoridade vai cumprir, né? Vai cumprir a missão. A missão é essa, vai cumprir. Não tem jeito, né? Rapaz, o nosso amigo professor Francisco Ferreira Chagas, o homem tá fino como compositor e cantor. Caramba, rapaz. Ele mandou aqui para mim um áudio de uma composição saudando a padaria e os padeiros, né? Legal, ó. Quando eu, um certo dia, resolvi inovar com uma atividade que me trouxesse alegria, ver as pessoas felizes no dia a dia. Atividade foi concretizada com a abertura da padaria. Ai, que saudade da minha padaria. Olha aí, rapaz. Alô, padeiros. O papo rolava, um reclamava e outro sorria. Trabalho dobrado de noite e de dia. Eu e Edilene quase não dormíamos. Alegria de todos. A homenagem do professor Francisco Chagas Ferreira à padaria, aos padeiros. 6 meses depois. Quem resiste viver sem padaria? E a alegria do povo. Você já se imaginou sem padaria? Hein? O corpo. Fechou a padaria, não tem padaria. Ah, por mais que você tenha bodegas, piroscas, supermercados e tudo mais, mas a padaria é a padaria. Ai, que saudade da minha padaria. Onde o papo. Parabéns aos padeiros, parabéns aos panificadores. Aliás, tá uma preocupação aí, porque parece que vem aumento por aí de massa, de pão, de tudo mais. Vamos saber disso aí direitinho, o que é que vem por aí, por que é que vai ter esse aumento, o que é que vai acontecer, né? Tá uma preocupação danada por aí. Vamos lá. E preocupação também com esse tal de antivírus. Preocupação danada. Fala aí, Cassie Balog. O processo de retirada e repatriação dos passageiros do cruzeiro atingido por um surto de hantavírus entrou na fase final nesta segunda-feira na ilha espanhola de Tenerife. A embarcação que seguia da Argentina em direção a Cabo Verde registrou casos de hantavírus a bordo e já teve 3 mortes confirmadas pela doença. 94 passageiros e tripulantes de 19 países já deixaram o navio em voos organizados pelas autoridades espanholas. Segundo a OMS, a maioria dos ocupantes segue sem sintomas, mas todos foram classificados como contatos de alto risco e devem cumprir quarentena ao chegar aos países de destino. 2 passageiros repatriados, um americano e uma francesa, testaram positivo para hantavírus após o desembarque. O vírus raro é geralmente transmitido pelo contato com urina, fezes ou saliva de roedores silvestres infectados. No Brasil, Minas Gerais confirmou a primeira morte por hantavírus no estado este ano. A vítima é um homem de 46 anos, morador de Carmo do Paranaíba, que teve contato com roedores em uma área rural. Já o Paraná confirmou 2 casos da doença e mantém outros 11 sob investigação. As secretarias estaduais de saúde reforçaram que os casos brasileiros não têm relação com o surto registrado no navio. Segundo as autoridades, a cepa identificada no país é silvestre e não apresenta transmissão de pessoa para pessoa. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cassi Balog. Valeu, Cassi, 931. Parabéns pra você. Os aniversariantes do dia, com Inês Cabral. Querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Alô, você que aniversaria hoje, nesse dia 12 de maio de 2026. Parabéns pra você. Muita saúde, paz, alegria, felicidade e din-din no bolso. Alô, Inês Cabral, bom dia. E aí, queridos ouvintes e patrocinadores do programa Alô, Alô Fortaleza, na querida Rádio Assunção, a rádio do nosso coração. Os parabéns aos aniversariantes do dia, os alôs que nos solicitam em momento de solidariedade. Hoje, quem está aniversariando é o médico urologista Galeno Tamaturgo, conselheiro alvinegro, um dos melhores secretários de saúde que nós já tivemos no estado do Ceará. Assim, minha amiga Maria Celeste Barbosa, mora em São Paulo. A Sandra Amorim Cabral, casada com meu irmão Itamar Cabral Costa, está com Deus. Ela mora em Pereiro, ela é da Secretaria de Educação, naquele município, lado a lado com Alcides, que é o secretário. Assim, hoje é a Maria Elaine Oliveira Leite, funcionária do Ceará Sporting Clube. Está aniversariando nessa data. E ontem, uma observação, Renato Dantas, eu não esqueci de você não, querido. Mas eu lhe desejo só saúde, paz e felicidades. É isso. O carinho a todos os aniversariantes, que Deus ilumine a todos. O queridíssimo Luiz Benício Silva, mora no Henrique Jorge, grande colaborador no evento do Dia das Mães. Aí nós temos o Ariosvan Pinheiro Machado e sua filha Liciana, também colaborando. O José Osmar Silveira Filho, Silveirinha, entendeu? São as pessoas que sempre colaboram com os eventos do Vozão. Um bom dia a todos. Inês Cabral, repórter social do programa Alô, Alô, Fortaleza. Parabéns para você que nasceu nesse dia 12 de maio. E os amigos do Moésio Loyola, os amigos do Alô, Alô, Fortaleza. Fala, Loyolão. Nesse dia 12, o aniversário de Eroneide Mendes Alves, de Valmir Antônio. Valmir, parabéns, de Erivan Rodrigues. Aniversário do engenheiro Cleiton Costa, de Gleiciano Rodrigues. Aniversário de Danilo Bezerra. Aniversário de Marta Carvalho. Aniversário também de Edson Landim, de Antônia Maria, de Renato Rodrigues. Dia 12, aniversário de Demésio Silas Filho. Aniversário de Naldo Tabosa. Aniversário de Antônio Silva. Aniversário de Rita Barbosa. Aos aniversariantes do dia 12, um abraço nosso aqui da Assunção. Parabéns para você, Dr. Galeno Taumaturgo, urologista, sempre de plantão, foi secretário de saúde do município, foi prefeito de, como é o nome do município? Heriutaba, foi prefeito de Heriutaba, de onde ele é? É de Heriutaba. Parabéns, Dr. Galeno Taumaturgo, muita saúde, paz, alegria, felicidade e din-din no bolso, e que Deus continue te iluminando para curar seus pacientes. Parabéns pra você. É, parabéns também a Sara Benedito Saraiva, parabéns Alan Freitas. Parabéns, Henrique Jorge. Cadê você, Henrique Jorge? Parabéns, Maiara Jade Célia Martins. Parabéns, Ivonete Menezes. Parabéns, Carlinhos Bezerra. Parabéns para Walter Sena Ferreira. Parabéns para todos vocês que aniversariam hoje. Muita saúde, paz, alegria, felicidade e din-din no bolso. Alô, alô, Fortaleza! Comunicando, Jota Lacerda. E os destaques online desta terça-feira. O estado Ceará deve movimentar 326... Não. Corrigindo. O estado Ceará deve movimentar 236 bilhões de reais em consumo e figura entre os 10 do país. Lúcio Gomes se reúne nesta terça com oposição para alinhar evento do irmão Ciro Gomes. Vixe. Aécio confirma a pré-candidatura de Ciro ao governo do Ceará. Lula veta lei que reconhece estágio como experiência profissional. Focos de dengue na capital cearense sobem para 3,57% em abril, diz SMS. Diário do Nordeste. Cortes de energia causam prejuízo de 749 milhões de reais ao setor eólico e solar no Ceará. Tropa do Marcete, cearenses presos na Bolívia se aliaram a mega traficante da América Latina. E depois não querem que esses caras sejam presos e considerados perigosos. Idoso de 72 anos é atropelado por ônibus no terminal do Antônio Bezerra. A volta de Ciro, porque o Ceará virou teste decisivo na carreira do ex-presidenciável. É a coluna do Inácio Aguiar. Só dá Ciro Gomes nas manchetes hoje, hein? Ciro recusa a campanha presidencial, liga para Aécio e confirma pré-candidatura ao governo do Ceará. Ceará tem perigo potencial de chuvas intensas em 150 cidades. Ministro Nunes Marques assume presidência do TSE nesta terça-feira. Preso no Ceará, chefiava a rede internacional de tráfico de drogas dentro da cadeia. Meninos bons. O povo. Alianças sob pressão, como a operação contra Ciro Nogueira interfere nas estratégias eleitorais. Não confundir Ciro Nogueira com Ciro Gomes, né? Ciro Gomes com Ciro Nogueira. Com foco em saúde respiratória, Fundação Elmo é lançada em Fortaleza. Lembram que eu falei aqui desse assunto essa semana? E agora o jornal O Povo puxa, porque a ditadura teria assassinado Juscelino Kubitschek, segundo comissão. Comissão diz que Juscelino não morreu puramente de acidente, foi assassinado. É um assunto para seguir investigando. 41,2% dos brasileiros reconhecem presença de grupos criminosos no bairro onde moram. É, meu amigo. E a turma que tá com medo? 68 milhões de pessoas vivendo com medo do terror, do tráfico. E ainda dizem que tá tudo normal. É isso aí. São os destaques online desta terça-feira. Obrigado a todos. Augusto Saldanha na Central Técnica. Carlos Alberto Pajeú nas edições. Vitória Eufrásio de olho na rede. Toda a equipe liderada pelo prefeito de Campos Sales, Moésio Loyola. Alô, César Luiz. Alô, Erivando Lima. Alô, Honda 620. Bota malandragem pra correr. Bom dia. Até amanhã. Receba. ZYH590, Rádio Assunção, AM 620 kHz. De bem com a vida e de bem com você. César Luiz, César Luiz. 9 horas 41 minutos em Fortaleza. Aquele abraço, gente amiga, bom dia. A partir de agora você fica comigo no programa Honda 620. Aqui pela sua Rádio Assunção AM de Fortaleza. Rádio Assunção que tem o comando, a liderança de Moésio Loyola de Melo. Coordenação de Igor Loyola. Após o alô, alô Fortaleza com ele, Jota Lacerda, estamos chegando com um resumo das principais informações na área policial nas últimas horas aqui em todo o estado do Ceará. Programa Ronda 620 está no ar. E sempre, sempre comigo, aqui na minha frente, Augusto Saldanha na parte técnica. Erivando Lima, daqui a pouquinho vai trazer informações da rádio, da região do Vale de Jaguaribe, região do Sertão Central, direto da web Rádio Arivale de Russas. Vitória Eufrásio trazendo informações atualizadas e também o nosso amigo Epaminondas Procópio. Hoje é uma terça-feira, né? Terça-feira, dia 12 de maio. E para que nós tenhamos esse dia abençoado, vamos meditar na oração divina. Pai nosso que estás no céu, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar. Que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai nosso que estás naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, deixando minha alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome por tudo o que é belo, bom, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação. Seja santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas, por aquilo que sou, tenho e sinto, e por me conduzir à perfeição. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Reino que sou convocado a construir através da mansidão de espírito, reflexo da grandeza interior. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Ainda que muitas vezes eu não compreenda mais do que o silêncio em resposta às minhas preces, não te ouvindo assim dizer: Filho, aguarda, tua é toda a eternidade. O pão nosso de cada dia me dá hoje, e que eu possa dividi-lo com meu irmão. As condições materiais que ora tenho, de nada servem se não me lembro de quem vive na aflição. Pão do corpo, pão da alma, pão que é vida, verdade e luz. Pão que vem trazer alento e alegria. É o Evangelho de Jesus. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração, quando permito que o mal se exteriorize na forma de agressão. Que mais do que falar, eu saiba ouvir. Que ao invés de julgar, eu busque acolher. Que não cultivando a violência, eu semeie a paz. Que dizendo não às exigências em demasia, possa a todos agradecer. Perdoa-me, assim como eu perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido pelas amarguras e dissabores da ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar de que nenhuma mágoa é eterna e de que o único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo que me tornam escravo de minha malevolência. Antes que tua luz esteja sobre mim, iluminando-me, para que eu te encontre dentro de minha alma, como parte que és de minha essência. e livra-me de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais esta lição. Tudo que nos cerca é poesia divina. Há um traço de Deus em cada ser da criação. Busquemos por Ele no desabrochar das flores, no correr das águas, no canto do vento, no cintilar das estrelas. Mas acima disso, busquemos por Ele em nosso interior. Basta que por um instante fechemos os olhos e o sintamos. Lá Ele está, dando rima aos versos de nossas vidas. Estamos apresentando Ronda 620. A apresentação, César Luiz. Aldome, Aldome! Abaixa o som, abaixa o som! Todo mundo pra parede agora! Todo mundo pra parede! Vamos, vamos, vamos, vamos! De bem com a vida e de bem com você! César Luiz! César Luiz! Valeu, garoto! São 9 horas 47 minutos em Fortaleza. É o mundo todo, né, pai? Você tá bem, né, Saldanha? Tomou café hoje? Chazinho da dona Carminha? Certo. Olha, você liga e participa e fala direto conosco através do 3244-9449. Você pode mandar seu recado através do 997-43-0620, o nosso WhatsApp. Sempre conosco, Web Rádio Nova Roma de Campos Sales, Web Rádio TV O Sertão vai virar mais de grande. Aqui o bicho pega. Web Rádio Arivale de Russas, a Rádio Mundial de Russas, né? Web Rádio Mundial de Russas, Rádio Liberal FM de Russas e Web Rádio Clube da Cidade de Boa Viagem. Está começando o Ronda 620. É o mundo todo, está tudo. Mundo ligado! Noite de ontem, por pouco não tivemos uma chacina, é verdade. Interior, não foi? Interior do estado. Noite de ontem marcada por violência e terror na cidade de Quiterianópolis. Um ataque a tiros que foi registrado dentro de uma casa de jogos, um cassino existente lá. Casa de jogos, a turma lá vai jogar, né, carteado, né, jogar essas coisas, assim. Essa casa de jogos fica na Avenida Laurindo Gomes e terminou com dois homens mortos e duas pessoas, né, foram baleadas. Dois homens foram baleados, dois morreram e dois baleados, isso na cidade de Quiterianópolis. O que foi que aconteceu? Digo já. As vítimas fatais foram identificadas como Gilson Oliveira Vale, de 35 anos de idade, e Francisco Paulino de Macedo Moura, de 40 anos. Segundo informações preliminares, homens chegaram armados, invadiram lá o estabelecimento e meteram bala. Foi muita bala dentro desta casa de jogos, desse cassino, como queiram, e várias pessoas que estavam no local, dois morreram, como eu falei, dois saíram feridos. O Gilson morreu ainda na cena do crime. Foram vários disparos contra o Gilson. Além do Gilson e do outro que morreu, o Paulinho, certo? Dois feridos. O Totim Telo. Pronto, chegou mesmo na hora. O Totim e o Telo. Esses dois saíram feridos. Este último, Telo, ele é apontado como proprietário lá da casa de jogos. Então esses dois foram atingidos. Os dois foram socorridos às pressas para o hospital Maternidade Quitéria de Lima. O estado de saúde das vítimas dos dois aí não foi divulgado até o presente momento. Testemunhas relataram que dois homens encapuzados chegaram a pé, efetuaram vários disparos e depois, ó, taparam o gato, tomando rumo ignorado, né? O local foi isolado pela polícia, iniciou aquela diligência, tentativa de localizar os suspeitos. O crime gerou tensão e movimentou os moradores daquela região. Então foi muita bala. E quem sabe, quem atirou, né? Autoria do duplo homicídio, a motivação também, apesar dos tiros, a maioria foi para cima do Gilson, né? Certo? Foram diversos disparos. O alvo era só o Gilson, o alvo era eram dois, o alvo eram os quatro, tinha mais gente, os caras queriam matar todo mundo. Enfim, a polícia vai investigar. Por pouco não tivemos aqui uma chacina na cidade de Quiterianópolis. Dois mortos e dois saíram feridos no estado da violência da bala. E mais uma mulher morta, hein? Mais uma mulher assassinada no estado do Ceará. Diana, ela foi morta por asfixia. Foi enforcada, enforcaram a mulher, supostamente praticada pelo próprio companheiro, certo? Asfixia, supostamente praticada pelo próprio companheiro. Após o crime, ele tentou tirar a própria vida, mas foi socorrido com vida. Deu certo não o plano dele. Ele matou a mulher, tentou se matar, mas peraí, você não vai morrer não. Peraí que você vai pegar uma cadeia. É por aí, não é não? Diana deixa três filhos. E é claro que o caso gerou uma grande comoção na região e as autoridades vão investigar, né, este caso. Não tem muitos detalhes com relação a esse crime, mas que aconteceu, aconteceu, portanto, este crime. Foi aonde? Foi no, eu falei nem o local, foi Trairi, foi? Foi Trairi, certo? Depois procura direitinho, você bota as coisas aqui e não me fala, rapaz. Vamos lá. São exatamente 9 horas e 53 minutos em Fortaleza. Você está na maior audiência do Rádio Cearense, ao mundo todo. Está todo mundo ligado. Tem mais bala, está chegando mais informação. Está chegando mais informação aqui a respeito de homicídios. Daqui a pouquinho, vamos trazer dentro do programa. E uma discussão entre familiares terminou com uma jovem de 19 anos de idade ferida a golpes de faca. Isso aconteceu aqui em Fortaleza, mais precisamente no bairro José Walter. O caso aconteceu ontem, mobilizou equipes de segurança e atendimento médico da região. A vítima foi identificada como Giovana Ferreira Duarte, enquanto que a suspeita da agressão é a própria mãe, uma mãe de 48 anos de idade, a senhora Débora Ferreira Duarte. De acordo com testemunhas, a briga teria começado após mais um desentendimento entre as duas. Há muito tempo se desentendiam. Durante a discussão, a Giovana teria avançado contra a mãe, foi para cima da mamãe. Mamãe reagiu, pegou uma faca, certo? Aí, pá, na filha, só que pegou na mão e na perna. Acho que lutou só para se defender, né? Então, informações preliminares apontam que a Giovana Ferreira Duarte, ela é usuária de drogas. Fator que, segundo pessoas próximas à família, contribuía para os constantes conflitos dentro de casa. É o drogado que chega dentro de casa, o drogado ou drogada, exige da mãe, exige do pai, exige da avó, exige do avô, e quem está dentro de casa, dinheiro para comprar droga. Às vezes leva tudo que tem dentro de casa. Então já havia esse desentendimento porque ela, usuária de drogas, a filha. A relação entre mãe e filha era considerada conturbada por moradores da região. Então, após a agressão, as duas procuraram atendimento em busca, né, de socorro, foi até a base do Comando de Policiamento de Ações Comunitárias, COPAC, que fica lá no Cidade Jardim 5, Zé Walter. Policiais militares realizaram os primeiros procedimentos no local e acionaram o atendimento médico para socorrer a jovem ferida. A Giovana foi encaminhada até a UPA do José Walter, recebeu cuidados médicos. Até o momento não foi divulgado informações, né, mas foi na mão, foi na perna, deve estar bem, certo? Já a senhora Débora Ferreira foi conduzida até a delegacia da mulher para responder, tentativa de homicídio, ela não é. Vai dizer que é de legítima defesa, alguma coisa desse tipo? A verdade é que há esse conflito entre mãe e filha sempre. E ontem foram as vias de fato e por pouco numa tragédia familiar, né? Por pouco. O caso passou a ser investigado pelas autoridades policiais, que deve ouvir testemunhas, analisar as circunstâncias da ocorrência para esclarecer a dinâmica da discussão e verificar se houve legítima defesa. São exatamente 9:56 em Fortaleza, uma operação conjunta do Ministério Público do Estado do Ceará e do Ministério Público de Rondônia, cumpriu o mandato em uma unidade prisional aqui na região metropolitana de Fortaleza. A ação visou quem? Alessandro Domingos Batista, conhecido como Sansão. O Sansão é apontado como líder do Comando Vermelho e suspeito de comandar o tráfico de drogas na região de Ponta do Abunã, que fica em Rondônia, que faz divisa com a Bolívia. Ele foi preso aqui no estado do Ceará em 2024 com grande quantidade de entorpecentes. Então as investigações apontam que mesmo preso, o suspeito continuava exercendo influência e tentando coordenar atividades criminosas em Rondônia. Quer dizer, o cara preso, não dá para entender isso. O cara preso, ainda comandando um crime. Certo? Comandando ainda o crime. A operação contou. Oi. Vamos lá. São Penitenciário do Ceará. O objetivo é combater o crime organizado, especialmente líderes que continuam a coordenar atividades ilícitas de dentro do sistema prisional. Para não, papai. Isso não para bem. Mas não para mesmo. Olha, eu estou recebendo a informação de que o crime aconteceu hoje pela manhã na cidade de Pedra Branca. Né, senhor Arivando, não trouxe já a informação, os detalhes, vai trazer amanhã, porque foi agora há pouco, na cidade de Pedra Branca. Um jovem foi assassinado quando chegava no trabalho, certo? Pedra Branca faz parte da região do Sertão Central. Então, Arivando, se não trouxer hoje, vai trazer amanhã, com certeza, essas informações a respeito deste crime, mais um crime no interior do estado do Ceará. Tem mais, você pensa que parou? Parou não, são 9:58 em Fortaleza. A gente volta daqui a pouquinho com muito mais aqui dentro da maior audiência do rádio cearense no horário Ronda 620. Minha palavra não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para. Vai, Samuel. Estamos apresentando Ronda 620. A apresentação, César Luiz. Você sabia que em Fortaleza tem o melhor ventilador do Brasil? Domina! Com 2 anos de garantia só na Central dos Ventiladores. Rua 24 de maio, 962, Centro Fortaleza. WhatsApp 85 98806-8026. Siga arroba Central Ventiladores. Desde 1950, quando o mundo veio jogar uma Copa aqui, lá foi a Bandeirantes com o microfone que o tempo consagrou. Vozes que cortaram décadas, atravessaram continentes. Nenhuma distância foi páreo, nenhuma Copa sem a nossa companhia. Que tamanha persistência! Correndo atrás de títulos, colecionando taças e derrotas apenas para contá-las. Para narrá-las. Levantou de primeira. Olha o Pelé, cabeceou. Que tamanha persistência. Histórias únicas, momentos ensurdecedores. Romário desceu, Romário invadiu, bateu. Um segundo de fôlego tomado pelo pressentimento antes do grito. O tempo que a torcida preencheu. Impossível silêncio. E houve euforia. Brasil 2, Alemanha. E também lágrimas. Dramas. Ronaldo foi ao hospital antes de vir para o estádio. Nada menos do que todas as Copas, geração após geração. Lá vai o microfone da Bandeirantes, que sempre fez o gol soar maior do que era. Cruzou para Pombo, dominou, vai ser golaço, bateu, lindo! E era enorme. 19 edições, 7 décadas, um compromisso que nunca falhou. Bandeirantes, a única, desde 50, presente em todas as Copas, como nenhuma outra. Copa do Mundo da FIFA 2026 na Bandeirantes. Oferecimento Grupo Euro 17, Bet Esporte, Móbio, Hidro, Souza Lima, Motiva, Hotéis.com e Votorantim Cimentos. Rádio Assunção, a rádio que você quer ouvir. Estamos apresentando Ronda 620. A apresentação César Luiz. Aos homens, aos homens. Abaixa o som. Todo mundo pra parede agora. Todo mundo pra parede. Bom. De bem com a vida e de bem com você. César Luiz. Valeu, garoto. Vamos lá, são 10 horas e 2 minutos em Fortaleza. Abraçando aqui o professor Vinícius, tá no Monte Castelo. Professor, um abraço e bom dia. Abraçando aqui, deixa eu ver quem tá ligado. Meu amigo Carlão, grande taxista. Aos taxistas espalhados por toda a Fortaleza. Para falar em taxista, eu estou recebendo a informação de que uma confusão entre dois taxistas terminou em tragédia ontem no cruzamento da rua Barão do Rio Branco com a rua São Paulo, no centro de Fortaleza. Foi que houve? Carlão, tiver alguma informação para a gente, passa para a gente aqui. Segundo informações preliminares, os dois homens estavam armados com facas. Entraram em luta corporal durante a discussão. Durante o confronto, um dos envolvidos acabou sendo perfurado e morreu, rapaz. Incrível. Outro taxista também ficou gravemente ferido. Foi socorrido em estado crítico para uma unidade hospitalar. Briga de taxista, por quê, hein? Será que é briga por passageiro? Ninguém sabe. A verdade, houve essa briga, os dois estavam armados, certo? Foram as vias de fato e um morreu e o outro saiu bastante ferido. Deixa eu ver o que é que tem mais aqui, chegando aqui informações de que na madrugada de hoje, tiros na comunidade do Jereba, do Passaré, de novo! Eita, quem mora ali, hein? Outra informação que me chega agora. Um homem ainda não identificado foi assassinado após ser arrastado no calçadão da Praia de Iracema, aqui em Fortaleza, para dentro da comunidade conhecida como Baixa Pau. Conhece, Aldânio, Baixa Pau? Onde sofreu uma sequência de agressões até a morte. Ele foi arrastado lá da praia, levado ao Baixa Pau e meteram o pau. O crime aconteceu nas proximidades da faixa de areia de um dos principais cartões postais da capital cearense, e causou tensão entre os moradores e frequentadores da região. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima foi retirada à força da área turística e foi levada para uma viela lá da comunidade, onde passou a ser espancada por vários homens. Quando as equipes policiais chegaram ao local, os suspeitos ainda estavam agredindo o homem, que já não apresentava mais sinais vitais. Segundo a Polícia Militar, parte do grupo conseguiu fugir antes da conclusão da ocorrência. No entanto, dois suspeitos foram capturados em flagrante, ainda nas proximidades da comunidade. Foram conduzidos para uma unidade policial, onde ficaram, né, à disposição da justiça. Portanto, este crime na Praia de Iracema, aqui em nossa capital. São 10 horas e 5 minutos. Vamos trazer. Alô, bom dia. Alô, você. Bom dia. Sérgio. Diga aí, cara. Sérgio, aí foi igualmente fizeram com aquele pivetezinho que naquele tempo veio lá do Rio de Janeiro. Ali parece foi para mandar Jericoacoara, coisa parecida. Foi um bocado que mataram o rapazinho. Você lembra? Tá certo. Valeu, Valeu. Muito obrigado, Melico. Obrigado. Você quer concluir, Franzé? Desculpa. É. O pacote foi empacotado, né, cara? Lá na Bolívia, né? É. O Felipe antes e o pacote, né? Rapaz, pensou os elementos. Foi tá bom, bem longe. E quando acabar, só mandando droga aqui pra o estado do Ceará e adjacência, né, cara? Mas graças a Deus a polícia trabalhou e botou a mão em cima dos elementos. Tá certo. Obrigado, César. Valeu, garoto. Vamos trazer o Erivando. Aí o Erivando Lima chega direto dos estúdios da web Erivale de Russas, trazendo informações do Vale de Jaguaribe e da região do Sertão Central. Fala, Erivando Lima! Erivando Lima! Muito bom dia, César Luiz. Bom dia para você e ouvintes do programa Ronda 620. Bom dia, meu caro Saldanha, a todos aqui da casa. Estamos chegando, trazendo as informações, os destaques aqui, os detalhes na área policial, das informações, das ocorrências aqui do Vale do Jaguaribe e também da região do Sertão Central. Aliás, ontem um caso que chamou a atenção aqui do município de Russas, né, e terminou num final feliz, né, um caso que mobilizou os moradores de Russas e também as pessoas nas redes sociais, internautas, né, teve um final feliz, meu caro César. Na noite desta segunda-feira, um menino, né, autista de apenas 12 anos de idade, identificado como Miguel, que havia sido encontrado sozinho no terminal de Antônio Bezerra, em Fortaleza. Ele já está novamente com a sua família. Ou seja, as primeiras informações começaram a circular em grupos de WhatsApp nas redes sociais. Ainda durante a noite, segundo relatos, ou seja, compartilhados, o garoto teria informado apenas que possuía familiares no município de Russas, o que gerou também uma grande corrente de solidariedade, né, na tentativa de buscar os familiares. A divulgação rápida das informações acabou sendo fundamental para, ou seja, o desfecho do caso, né, um desfecho positivo. Após as publicações, inclusive, ganharem repercussão nas redes sociais, familiares conseguiram, ou seja, foi localizado familiares, né? Conseguiram localizar familiares. E um parente foi até o terminal onde Miguel estava, acompanhado pela equipe da Guarda Municipal na capital cearense. O garoto foi entregue com segurança à família, ou seja, encerrando aí uma situação com alívio e também emoção para todos que acompanham o caso. O que está me chamando a atenção, se esse garoto reside em Russas, mora em Russas, como é que ele chegou até a capital cearense, até o Antônio Bezerra? Até porque hoje, para a gente viajar em um ônibus com a criança, tem que ter a documentação e estar acompanhado de alguma pessoa, né? Esquisita essa situação, mas deve haver aí um trabalho de investigação. Portanto, daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações, falando aí da morte, de uma morte por afogamento em Mombaça, e também um outro caso também de uma criança que também morreu afogada, também na região do Sertão Central. Já já eu volto dentro do programa Ronda 620, César. Valeu, garoto. Olha a informação que eu recebo agora de que não era taxista, era aquele pessoal que faz lotação, né? O pessoal que faz lotação, todos dois. E o nome da vítima, apelidado, né, como baiano, né, a vítima fatal desta briga de falar um taxista, mas são motoristas que fazem lotação, né? É isso, a informação que eu tenho. Outra informação, abraçar aqui meu amigo Aurimar, do centro de Fortaleza. Ele disse que veio de Miraíma, né, foi visitar a mamãe nesse final de semana, passou o dia lá com a sua mãezinha, com seu pai. Ele vinha pela estrada acompanhando o nosso trabalho, a narração do jogo do Fortaleza no domingo. Diz que Assunção pega de cheio ali naquela área, né? Da Itapipoca. Falar nisso, você sai de Itapipoca, aí pega ali a montada, vai pra Itapipoca, a montada, vai pelo nascente, pra quem vai pro Morrinhos, né? Rapaz, não é buraco não. São buracos não, crateras. Tá um negócio feio aquilo ali. Fazia tempo, né? Porque passaram aquele asfalto, aquela porcaria, né? Aí você pensa que tá legal, mas quando começar a chover, cara, é um buraco à noite. Se você não vê Um acidente é feio. É por isso que acontece acidentes nas estradas por causa desses buracos. São buracos grandes, crateras. Incrível. Esperar terminar, né? A chuva, para ver se passa lá uma laminha. É esperar o jeito, fazer o quê, né? Mas por enquanto você vai ter que ficar desviando, né? De buraco com buraco, é muito buraco. Agora tem uns que toma quase a pista toda. Ali chegando no Nascente, sai do Nascente para ir para Porrinhos. Depois do Nascente para chegar numa montada. Rapaz, é incrível. É incrível. O povo para trabalhar, ruim. Vamos lá. São 10 horas e 11 minutos. Aliás, não é o povo que trabalha ruim, não. É o material que é ruim, né? Eles estão lá para trabalhar. Ninguém pode botar culpa nos caras que trabalham, não. É o material que é ruim, porque eles recebem o material e jogam o que tem. Fazer o quê, né? Então, não é o pessoal que trabalha ruim. É o material que é péssimo. Certo? Para consertar aí o negócio. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Papel em Branco. É isso, rapaz. Investiga um suposto esquema envolvendo fraudes em contratações públicas realizadas por secretarias municipais aqui no estado do Ceará. É não. Aqui no Ceará tem isso, não tem? Tem. A ação conta com apoio da Controladoria Geral da União. Segundo as investigações, há indícios de irregularidades em dispensas de licitação para contratação de serviços de papelaria, além de suspeitas de desvios de recursos públicos federais. Ao todo, estão sendo cumpridos 4 mandados de busca e apreensão em Fortaleza e em Pindoretama. De acordo com a Polícia Federal, a investigação começou após um órgão de controle financeiro identificar movimentações consideradas incompatíveis com a capacidade operacional de empresas envolvidas nos contratos, além de possíveis repasses irregulares a agentes públicos. Os materiais apreendidos serão analisados para aprofundar as investigações e verificar o destino dos recursos federais. Os investigados poderão responder em tese por corrupção, fraude em licitações e lavagem de dinheiro. O país para dar ladrão. É todo tipo. Vou falar nisso, vou falar em operação. Em mais uma ofensiva de combate às organizações criminosas, a Polícia Civil aqui do estado deflagrou nas primeiras horas da manhã de hoje uma operação para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra indivíduos integrantes de um grupo criminoso de origem carioca que tenta atuar na região norte do estado do Ceará. Até o momento, 6 pessoas foram presas e uma arma de fogo foi apreendida. Novas informações serão divulgadas ao longo do dia. Com certeza vão, né, fazer aquele vereado todo na Secretaria de Segurança e vão repassar o que aconteceu nesta operação. Então vamos aguardar e amanhã vamos trazer mais detalhes do que está acontecendo na região norte, principalmente em Sobral. A verdade é essa, certo? Depois disso que está tudo bem, está tudo sob controle. Tá não, papai. São 10 horas e 14 minutos em Fortaleza. Ligue, participe, fale conosco. 3244-9449. 97430620. Abraçar aqui o Chiquinho Manedoca. Um abraço pra você, garoto. Abraçando aqui, deixa eu ver. Chico do Fortaleza, né? Cadê? Tá aqui, tá ligado aqui conosco. Um abraço, felicidade. Muito bem, você vai torcer Londrina hoje? Tem um jogo hoje, é? Tem que secar o pessoal que tá ali em cima, né? Tem que começar a secar. Vamos lá? O que é que tem mais aqui? Equipes da 19ª e 19º, 16º Batalhão da Polícia Militar capturaram 2 suspeitos na comunidade do Barreirão, que fica no Barroso, mais do Barroso aqui em Fortaleza, após uma perseguição iniciada na tarde de ontem. Segundo informações policiais, a equipe do 19º BPM recebeu denúncia de que homens armados circulavam pelas ruas da comunidade. Durante diligências, os agentes localizaram um veículo com 4 ocupantes. Deixa só um pouquinho, seu Deus. Só um pouquinho. Ao perceber a aproximação da viatura, os indivíduos desembarcaram. Eles estavam armados e efetuaram disparos contra os policiais, fugindo em seguida para uma área de mata. Diante da situação, foi solicitado apoio ao 16º BPM, As equipes realizaram cerco na região e conseguiram prender dois dos elementos. Com eles foram apreendidos uma pistola com carregador alongado, munições, uma balaclava, até camuflada, e uma parede celular. Ainda segundo a polícia, um dos detidos informou que os outros dois suspeitos teriam invadido uma residência, feito uma mulher de refém e fugido, levando a moto da vítima. A dupla não foi localizada. Os dois capturados e todo o material apreendido foram encaminhados ao 13º Distrito Policial, onde o caso foi registrado. A Polícia Civil vai investigar o envolvimento dos suspeitos dos crimes e apurar o paradeiro dos foragidos. A mulher, feita refém, não sofreu ferimentos, conforme informações preliminares. 10h16. Oi. Alô, você, bom dia. Bom dia, Salvador Luiz. Assistindo o programa da audiência, bom dia para toda a equipe aí, aos ouvintes, ao Saldanha, né? Isso ocorrido em Rondônia aí, essa cidade que foi citada, o César Luiz. Deve ser ela. Ela foi citada em Rondônia, na realidade, mas. Sim. Vila, né? Vista Alegre de Abunã, certo? Um distrito de Porto Velho, Rondônia, localizado a cerca de 250 quilômetros, né? Da capital central, né? Da capital. Muito bem. Cadê ele? Valeu. Valeu, Assis. Abraçando aqui o Walter, lá em Maracanã. Um abraço pra você, gente. Cadê você, Walter? O Pedro, lá em Guajiru, certo? Em Calcaio. Um abraço. Bom dia, Donato, na Carnaúba, lá em Mineirolândia. Tá ligado conosco o Tabosa, lá em Baturité. José de Castro, Neto. Matu, Maranguape. Um abraço. Felicidade. Obrigado pelo carinho da audiência. José Antônio, da Porquilha. Abraçando aqui também o Cláudio Aguiar, lá no Aracapé. Um abraço, bom dia, o Batista, na cidade de Sobral. Alô, Batista, alô. Aurimar Taxista, lá em Sobral, um abraço, bom dia. Raimundo Evangelista, essa turma ligada aqui no Honda 620. Mande recado 997-430-620. Vamos a Itapipoca, um homem identificado como Carlos Eduardo, ele foi morto a tiros. Isso aconteceu na tarde de ontem no bairro Coqueiro, Itapipoca. O crime aconteceu em um lava-jato da região e causou pânico entre moradores e comerciantes próximos, onde aconteceu o crime. De acordo com informações preliminares, homens armados chegaram ao local, utilizando um veículo com plotagem, né? Não é essa plotagem semelhante à de um provedor de internet. Adesivado lá, né? Como se fosse de provedor de internet. A vítima foi surpreendida pelos disparos ainda dentro do estabelecimento e, na tentativa de escapar, ele correu para um pet shop vizinho, mas a vítima acabou sendo atingida novamente e tombou sem vida na frente desta loja de pet shop. Durante a ação criminosa, dois cachorros que estavam no pet shop foram baleados. Um dos animais não resistiu aos ferimentos e morreu no local. E o outro ficou ferido. Equipes policiais foram acionadas e realizaram isolamento da área. A motivação do crime ainda é desconhecida. A ocorrência segue em andamento e o caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes. Então, portanto, mais um crime em Itapipoca, que de vez em quando estão matando gente na Itapipoca, né? Mais um crime naquela cidade. Lamentamos, cidade belíssima, população imensa, e vem sofrendo também, né, pela violência. Aquela região sofre pela violência devido às facções que estão ali, filtradas ali dentro, claro, né? Estão dizendo aí que está tudo bem, né? Ah, não, aí está, portanto, mais uma vítima da violência na Itapipoca. Por falar em Itapipoca, outra informação que eu tenho, que chega daquela cidade: a Polícia Militar prendeu em flagrante na noite, foi de domingo, um homem de 30 anos, suspeito de tentar matar a ex-companheira e a filha dela lá em Itapipoca. O caso foi registrado no bairro Nova Aldeota e mobilizou equipes da 1ª Companhia do 11º Batalhão da Polícia Militar. Segundo informações, os policiais foram acionados para atender uma ocorrência em uma residência na rua Professor Graça Rodrigues, lá no bairro Nova Aldeota, Itapipoca. Ao chegar ao imóvel, os agentes encontraram as vítimas feridas e identificaram uma possível tentativa de feminicídio. As vítimas informaram ainda que o homem já vinha fazendo ameaças desde o dia